Hoje é domingo, já são 13 horas, já passou de meia-noite, a rádio tá ligado. Mandei a minha sogra pra casa da tia. Shopping tá gelado, churrasco temperado, panela do rock. Quem não tá bebendo tá errado. Panela do rock, quem não tá bebendo tá errado. Panela do rock, quem não tá bebendo tá errado. Panela do rock, quem não tá bebendo tá errado. Panela do rock, quem não tá bebendo tá errado. Salve, salve galera, mequetrefes de plantão, estamos no ar para mais uma edição do Panela do Rock, o programa de hoje dedicado a elas, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, elas que sempre são representadas aqui no Panela do Rock, portanto não me sinto na obrigação de fazer isso, mas é sempre legal fazer desse mínimo, né? Estarão aqui o programa de hoje só com vocais femininos. Para começar, aquela história dos álbuns que estão completando 50 anos em 2024. Vamos de Coven, banda Coven americana, lançou em 74 seu terceiro álbum, Blood on the Snow. Então nós vamos de Coven, da banda americana, álbum de 74, Blood on the Snow, para começar o programa na íntegra. Esse álbum que é sensacional, um coverzinho aí de Easy Ivo de Alan O'Donnell, já interpretado por Sarah Vaughan, entre outros. Então, Coven para começar o Panela do Rock, edição especial de Internacional das Mulheres, beleza? Ainda tem a Shaq, tem muita gente legal vindo por aqui, e curtam aí Coven, Snow on the Blood on the Snow, de 1974, 50 anos, esse ano. Vamos ver isso. Yeah! like a lady. It's just not like my style. And just like a magic ring, it only lasts a little while. Just like an open field, it always catches rain. It's just like it's never colored in. And just like an open field, it always catches rain. It's just like my broken heart, it always feels the pain. Why do all the pieces always gather on? blue ships sailing out across the sea. speaking poets in either. To make up my mind, yeah. I it's not the time. It's not the place. It's not your Yeah. Esse Chac, né? Nossa musa da carteira, que apresenta aqui o Frigideira Acústica, que vai estar logo na sequência aqui. Três representantes do nosso rock and roll, nossa música independente, grandes mulheres, grandes cantores, grandes artistas. Então, Médio Tandum e Patrícia Chac, lá de Maringá. Vamos nessa! Você pode se explicar, tentar a partir de agora tudo vai mudar. Você pode se explicar, tentar amenizar, mas o eco foi grande demais. E a partir de agora tudo vai mudar. Thank you.

contando o release de uma das bandas aqui presentes no nosso quadro. Exatamente! O Frigideira Acústica evoluindo cada vez mais e dando mais visibilidade para os nossos artistas. Para começar os trabalhos então, vamos ter a banda de São Paulo, Gandharva, com o som Comer em Casa. Depois, de Itajaí, Santa Catarina, Paradiso, com o som All in My Head. Oh, stars. All in my espirrando gordura pelo fogão inteirinho. Agora a gente vai ouvir o som do gaúcho de Porto Alegre, Carlos Maluc, com a música Heróis da Parede. O cara. Depois teremos, de Guarulhos, São Paulo, a banda Contra K, com o som Só Mais Uma Saída. Depois, ainda, onde a gente vai ouvir todo o Lise agora, vamos de São Paulo, diretamente de São Paulo, Capital, com a música Cidade Zumbi, e Johan Pier, que é poeta, compositor, escritor, rocker, colaborador do Zine Bicho Raro de Guarulhos, começou a carreira em Santo Amaro em 1991, com a banda Filhos da Tribo, depois Contra a Cultura, e na efervescência que mudou a música e a cultura de Santo Amaro de ponta cabeça, ao lado de bandas como Flor Marginal, Sindicato dos Mendigos, Feto Amargurado, Dialética, Náusea, entre outras, e se mudou depois e fez carreira em São Paulo, se apresentando em diversos espaços culturais e programas, recebendo vários prêmios pelo país e atualmente vive em Salvador. Pertence ao selo Subdiscos e tem seu som nas playlists Clássicos do Futuro, Crias do Rock, com a música Pauliceia, na playlist Crash TV, com a música Filhos do Vício, e é integrante do coletivo Compositores Alternativos e coletivo Rock Nativo. Participou do Projeto Autoral Brasil, nas rádios USP FM, Atual FM e Kiss FM, e programa Filhos da Pátria, com a apresentação de Marcel Costa, Vani Américo, Paulo Martins e Clemente, do Inocentes e da Plevitude. Cidade Zumbi, que foi lançada recentemente no CD da 32ª edição da coletânea Rock Soldiers, contando com a participação de artistas e bandas do Brasil e também do exterior. Atualmente está em fase final da produção do videoclipe da música Cidade Zumbi e será lançado em breve juntamente com seus novos singles. Vamos ouvir então estes três sons. Com seu casaco de couro, o cara tinha Artificialmente feliz, quando na verdade escorrendo o óleo para finalizar os trabalhos e servir aquela deliciosa fritura que todo mundo adora. A gente tem o som da banda paulistana CW com a música A Origem. E vamos ver então, depois, a banda de Salvador, Bahia, Lucas Volca com a música Paradise. Eu sou Por hoje é só, pessoal. Até o próximo episódio. Beijo da Shaki. Essa foi a Shaki, a frigideira acústica. Patrícia Shaki, a musa da carteira, quebrando tudo, apresentando o melhor da música independente. Para vocês, amigos do Panela do Rock, programa especial, né, de Internacional da Mulher, eu escolhi aqui algumas bandas e artistas, né? Bandas com vocais femininos e mulheres que fizeram grandes sons ao longo das histórias no rock and roll, no blues, no pop rock e tal. Para esse bloco vamos de The Runaways, Tina Turner, Patti Smith, Suzy 4, Bette Davis e Etta James. Sessão de abraço aqui pra galera. Começar aqui com o meu amigo Du. Onde estará o Du? A minha amiga Patti lá em BH. Pra Shaq, né, cara? Grande parceiro aqui do canal do rock. Ajuda a banda Magic, a Lauri da White Castle, a Ana da Insana, a Beta da Stout, todas essas mulheres que representam muito bem o rock and roll, a música nacional. Então, daqui a pouquinho eu volto com mais alguns abraços. Então, The Runaways, Tina Turner, Patti Smith, Suzy 4, Bette Davis e Etta James, beleza? Vamos nessa! Don't stop. span of life it was nearing, I saw the boy break out of his skin. My heart turned over and I caught it. Falling, I could hear the angel calling. We rolled on the ground, he stretched out his wings. The north flew away and he started to sing. You never lose. Now listen, baby, oh, watch the way you walk. And when it comes to talking, watch the way you talk. Yeah, tell your time breaker, and I'll make it if you can. Well, honey, you're too big. Too big for that man. You know he can't understand you. You're breaking all the rules. He's tried so hard to land you. Just send him back to school because you're too big to be used. Oh, you're too big for your booze. Oh, you're too big to be abused. Yeah, honey, you'll never lose. Your mama won't you back. Your mama, well I need ya. Your mama won't you. your mama wants you back. Your mama can't live without ya. Your mama wants you back. Your mama, yeah, she loves ya, she loves ya. Your mama wants you back. Your mama. If you could see me now, the one who said that she'd rather roam, the one who said she'd rather be alone, if you could only see me now, if I could hold you now, just for a moment, if I could really make you mine, just for a while, turn back the hands of time. If I could only hold you now. I've been too long in the wind, too long in the rain. Take any comfort that I can. Looking back and hoping for the freedom of my chains, and lie in your loving arms again. Aí, mas você acha que só tem mulheres gringas aqui no programa? Não, tem um blocão nacional aqui também. Mandar um abraço aqui pro Capilé, lá do Dracar, em Cachoeira de Itapimirim. Dracar, grande bar, com espaço para bandas undergrounds, um bar alternativo em Cachoeira de Itapimirim. Eu já disse aqui, terra de Roberto Carlos e Jair Bala. Se você passar por lá, você sabe que tem uma Cristal Paga lá pra você. Então um abraço aí pra galera que tá ouvindo aqui o programa, o Ronaldo Pitanga, o Marcão do Gaia Beta, um abraço pra Chile, homenagem a ela também aqui no Dia Internacional das Mulheres. Nesse bloco, vamos de Espinhos e Rosas da Bahia, Cássia Eller com a música do RPM Partners, Rita Lee, a banda Nau da Vange Leonel, falecida, Pequenos Erros, Penélope e Vanusa pra vocês, aquela que gera polêmica, se foi cor, se foi, como é que chama? Se copiou lá o Black Sabbath ou não, aquela polêmica que gira por aí nas redes sociais. Então, Espinhos e Rosas, Cássia Eller, Rita Lee, Nau, Penélope e Vanusa, não se importa aí com esse barulho de motores, porque continuo fora do meu domicílio. Como você sabe, eu fiquei incomunicável, quase que incomunicável durante uns dias. Estou de volta, mal e porcamente, mas estamos aqui gravando o Panela do Rock para vocês. Então, vamos nessa aí, esse blocão de cantoras nacionais. We'll be right back.

Yeah. Aleixo. Tá gostando do programa? Programa dedicado a elas, às mulheres. Então, para dar sequência aqui, mais um blocão agora com a turma aí do underground nacional, da música independente. Grandes artistas espalhados pelo país, né? Então, comecei aquela sessão de abraço. Tem que mandar abraço pra galera do Panela do Rock, né? Então, Davi, Tonhão, Glazer, Gilberto Juliano, o Jaelson lá em São Paulo, Gonzalo Munhoz no Chile, Carlos Baraza em El Salvador, grande Pablo Olmos do Fanáticos del Metal. Estamos preparando uma playlist aí bacana com as bandas que fazem parte lá do Fanáticos del Metal. El Tio Ponte na Argentina, Ariel também na Argentina, no Rio de Janeiro, a turma lá da Rota 220, especial para Bebê, para Pete, Daniel, Guto, Paulo Chumi, Zé Júlio. Estamos nas rádios Odinhado Rock de Lençóis, na Bahia, Rádio Rota 220 no Rio de Janeiro, Seven Rock Radio da Flórida, Rockmaster de BH, Live Rock da Costa Rica, Overrocks de Campinas, Arpoador, Rádio Rock de Osório no Rio Grande do Sul e Rádio Rock do Rio de Janeiro. É só seguir nossas mídias aí, Panela do Rock 3, você vai saber por onde a gente anda, né? Abraço pro meu filho Theo também, curtindo lá na cidade do Cerro, em Minas Gerais. A família Chau em Feira de Santana, grandes amigos, curtem aqui o Panela do Rock. Tem Rock, Feira de Santana, Guto e a turma toda aí curtindo o programa. Vamos nessa aqui, então, esse bloco com o White Castle, Insano, Laureia, vocalista, Psicodela, muito tempo não toca aqui, só na curtição, Anne Doné, banda de Stout, Presente ao Meio, da grande Beta, Sub Rosa, de Minas Gerais, lá, galera faz um progressivo sensacional, Calói 10, Quimeras, a Nenoca, com o Imperador Nenoca, que tá lá em Floripa, e a Insana, lá do Rio Grande do Sul. Beleza? Blocão de música independente aqui, só mulheres no vocal. Então, vamos curtir aí. Volto já já. Fui diagnosticada com um novo tipo de questão mental. Me falaram que eu tenho ações que saem. Histórias cujo a origem não entendo. isso foi mais um sinal pra nos manter vivos. Vivos pra achar o tal, vivos pra achar o qual, vivos pra achar o punhal, vivos pra baixar. É só o meio. Hoje nós vamos lutar pra nos manter vivos. Vive, seja letal. Vive, seja vital. Vive, seja imortal. Viva pra matar. O fogo e a brasa, a fumaça que passa, a mente que asa. O meio é agora, a comparsa. O meio é agora, a comparsa. O meio é agora, a comparsa. O meio é agora, a comparsa. Certo dia alguém chegou pra mim e me largou na cara. Eu já estava com falta de noção desse julgamento dessa pessoa. Porque nunca é sobre o outro, é sempre sobre nós mesmos. E até ontem eu perdi a guerra. De agora em diante a minha luta vai ser muito maior. E hoje esse meio é o meu presente. Eu vou me fazer mais presente. Vou me dar de presente o poder de ser dona de mim. Dona da minha hora, dona do meu meio, dona da minha guerra sem fim. Que esse seja o meio é guerra sem fim. O meio é sempre um bote. O meio é sempre escuridão. Liga o passado e o futuro. Bem claro com a escuridão. Fogo e a brasa, fumaça que passa, a mente que é só. O meio é agora, comparsa. O meio é agora, comparsa. O meio é agora, comparsa. O meio é agora, comparsa. The truth, the world is too fair. golden veil. This sun will not stop to shine, living every bird. Entendo que está acabando o meu tempo. De revolução. essas mulheres cantam demais, viu? White Castel, Psicodela, Stout, Sub Rosa, Calói 10, Nenoca aí, insana. Blocão de música independente com vocais femininos aqui no Panela do Rock. Valeu demais, moçada. É, curto demais o trabalho que vocês fazem. Um respeito enorme por todas vocês. É, blocão agora de blues, cara. Vamos de blues, né? A mulherada também manda ver no blues. Eu trouxe uns clássicos aqui. Nem tão clássicos, porque você sabe, eu gosto bastante de lado B. Mas trouxe Sipi Wallace com Bad Room Blues, Bessie Smith com Want You Please Come Home, Gertrudes Mama Rain, Black Bottom, Candice Fiais de Salvador, Antes Que Eu Desapareça, Nanda Moura Blues, né, cara? Nanda Moura fez uma homenagem ao grande Greg Wilson dos Etílicos. Então, um som bem legal, Misty Moulton, Moulton dos Etílicos, Nanda Moura. A Blusadas lá de BH, Batom Vermelho, prestem atenção nesse som que é muito massa. E fechando, a mãe, a avó, bisavó do rock and roll, Sister Rosetta Tark, beleza? Então vamos nessa, ainda tem mais um pouquinho de Panela do Rock aí pra vocês. Curtam os blues. Thank you. down south in Alabama. I got a friend they call Dance with Sammy, who's crazy about all the latest dances, black bottom stomps and the new baby Francis. The other night at a swell affair, soon as the boys found out that I was there, they said, come on, ma, let's go to the cabaret. When I got there, they began to say, I wanna see the dance, they call the black bottom. I wanna learn that dance. Wanna see the dance you call your big black bottom. It put you in a trance. All the boys in a neighborhood, they say, yo, black bottom is really good. Come on and show me your black bottom. I wanna learn that dance. I wanna see the dance they call the black bottom. I wanna learn that dance. Wanna see you do the dance you call your big black bottom. It puts you in a trance. Early one morning, about break of day, Grandpa told Grandma, I heard him say, get on up and show your old man your black bottom. I wanna vão voltar ao que eram antes. Eu nem sei se eu vou retomar meus antigos planos de viver a vida como se a vida tivesse. early one day, just before sunrise, I went up the hills into the mountain where the air is clean, where the birds can sing, where the wind can blow, clear streams can flow. Misty mountain, mellow morning, make all my days worth living. Misty mountain, mellow morning, when it all begins. From a boat, I can see the blue sea, the crashing waves down on the shore. The warm sun beats down and fill my eyes. Will this be, Lord, a tropical paradise? Misty mountain, mellow morning, make all my days worth living. Misty mountain, mellow morning, when it all begins. Preciso dizer, não tenho medo de você. Vou escancarar o que você quer fazer, mas não vai. Eu não aceito, não aceito, não aceito sua covardia. Já ouvi de você que eu não posso beber. Podia ter bebido. Que é muito feio falar palavrão. Foda-se. Eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito sua hipocrisia. Pode sim, saia curta, olha o que perdeu. peito. Olhe pra mim, só poesia. E tem que rimar. Is a clean train. blues faz bem pra, pra saúde, como diria meu amigo Marceleza. Fechando o panela do rock de hoje com Nina, se você lembrar aí dos anos 80, 99 Red Balloons, Heart, e um cover aqui do Led, um álbum que a Beth Hart gravou. Eu peguei aqui Cashmere pra trazer pra vocês. Beleza? Esse foi o panela do rock de hoje. Volto a semana que vem. Curtam aí, juízo. Não se esqueça de manter a bunda e a cara na posição de origem. Abraço. You and I in a little toy shop. Buy a bag of balloons with the money we've got. Set them free at the break of dawn. Till one by one they were gone. Back at base, box in the software. Flash the message. Something's out there, floating in the summer sky. 99 red balloons go by. together.